para o táxi, alternas apenas, 2 horas e 55, estamos com 174, abaixo. Copiado, Gol 1955, correção 1095. Táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é nível 1015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 118. Decimal 95, Gol no 095, tem um bom voo. Frente via Índia, meio 15 no ajuste, ponto de espera 295. Gol 1095, obrigado, bom dia. Mais autorizado, nosso procedimento do R9 e após passar no treino é meio. Autorizado Salvador 2796, solicito. Que? Nível 190 com final. Pesado, 190. 190, 2796. Fala, Salvador, tá mais de 3, nenhuma informa já estacionado na ponte número 7, graças, para uma boa elaboração, bom dia. Copiado, Lima, obrigado, bom dia. Azul 9149 é o solo Salvador? Azul 9149, já tem o seu plano para confins, nível 340, informação em curso hotel, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, Azul 9149. Azul 9149, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Tozop, após a Preslo 21, nível de voo 340, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto Tozop. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5045, frequência do controle Salvador em 120. Decimal 8, Azul 9149. Azul 9149, 2340 para o ponto. E a Tozop, 7721, decola da 10 curva à direita, decola Arco. Então, Elefa, após Elefa, voa Tozop. 04, correto, corrigimento, Azul 9149, posto um trecho, chame o nosso coro pushback, assinamento. Salvador, Gol 960, bom dia. 960, bom dia, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a Mari, QNH 1015, cancelada as restrições. Autoriza a proa do 369, por exemplo. Vai para o Gol 366, Gol 1960. E o 5973 controle? Prossiga na escuta. E vetoração para separação de tráfego, curva à direita, vindo na proa 075. Direita, proa? Proa 075, correção 080 à direita. Caso de falhas, ao cruzar o 200, resta com a navegação na proa de Aracaju. 73, confirma o limite da autorização? Beleza? O limite é... 4 minutos, doutor. Tem 4 minutos, essa proa, ouviu? 973. Grande Salvador, bom dia, Gol 995, passando 2 mil pés. Gol 095, contato radar, sua via Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, 360, Gol 095. Pode vai, Léo, está presente, Gol 095. Pesado, Léo. Cruzado Alessa, pousada na 5 graus. Na 3859, passando Sierra Victor 366. Site final em nave, torre 1985, 3859. Torre 3859, 5973, cruzando 150, agora 33 milhas. Nordeste de Salvador, é uma navegação na proa de Aracaju. Sente, assumindo a navegação na proa de Aracaju, Rio 5973. 3859, ajuste 10 no 5, pulo autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 079. Certo, autorizado pulo na 10. Passão 90, chame o centro. Frequência 12685, antena 12545. Recife 12685, alternativa 12545. Graças pela coordenação e bom dia. Estou no 160, autorizado Serra Vitor 369, desça para 4.000 pés. Alívio inicial, procedimento terminado, 1015 ao ajuste. 1015, 4000, Prozo 369, autorizado. Com o 9960, obrigado. São 3859, solo 42, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 19, direita, obrigado. Salvador, papá, papá, Lima, Mike Fox. Papá, Lima, Mike Fox, Negativo. Decolou Serra Whisky Delta Lima, destino Valença, estacionado 0143, 3 a bordo. 500 pés litoral, PNH 1095, reporte no Travessa Fora da Barra. Reporte Fora da Barra, só. Orgulhete 0538, 6, controle. 6796, prossiga. E 5 milhas para passar Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. 120 decimal 3, azul 2796. Primeira curva à direita, transponder 5030, frequência do controle Salvador em 120 decimal 8, até 3179. 3179 negativo da Elmotiva, saída da El, transição Motiva. Afirmativo da El, transição Motiva, 3179. Correto, cotejamento, 3179, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Semana para o pushback. Chame centro em 1260, alterna 1288. 1260, 1282, bom, 095, bom dia. É, Arvindor 369, bom, no 1160. Caso o procedimento, é muito importante. Pontinho aqui, ciente. Livre na tráfego em sua mar, Lima White Fox. Final do procedimento R nave, chama a sua no 895. 895, pegado. T312, bom dia para Recife, a guarda de copo para Paripuca, transição Aracaju, informação Índia, senhor, só um minuto. Bom dia, Gol no 1160, estabilizado na 10, embaixo travado. Voo 1160, ajuste no 015, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 079. É, te liga, pouso no 0, voo no 160. Chenner, 6312, pronto para cópia. Chenner, 6312, é o solo Salvador. Pronto para cópia, senhor. Poxa, 6312, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via Aper Zulu 17, nível de voo 350. Saída UCA, transição Aracaju. Pista em uso 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5050, frequência do controle Salvador em 120.8, Oceanema 312. Oficial 350 para registro, via Presumo 17, decola da 10 curva esquerda, Puca, Aracaju e Açaí. 5050, transponder 208 ao controle, via 312. Protegimento correto, Oceanema 312, portão 2, chame pronto para pushback, acionamento. Nível 14, chame táxi, TAN 3179. Comando para o táxi. Solo 50, direita, solo Salvador, 121, 19. Direito 19 mesmo. Autorizado Alfa e Juliette para o portão 09. Juliette para o 9. Serra Vitor 367, aguarde autorização para iniciar o processo de treinamento. Gol 2196, bom dia. Formação em curso Índia para Porto Seguro. Prepare a saída da El Leda Seguro. E aguarde o minuto cópia 2196. 2196 na escuta, para cópia. Voo 2196, autorizado para Serra Bravo, Papa Sierra, via Aprisulo 44, nível de voo 360. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Sierra Golfo Romeo. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5051, no frequência do controle Salvador em 120.8. Momento correto, Gol 2196, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Galeão, autonomia 3:44 no 76, Galeão copiado. 3179, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, Kenegal no 0, 1 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame o Corvio no 8, decimal 95, 3179, tem um bom voo. Direita, altímetro no 0, no 5, ponto de espera, torre 1895, obrigado. Confirme quem sobremodulou. O azul 9149, se tiver questionamento, está no 3. No 3, aguarde aproximadamente mais meio minuto, chefe. Portão 3 aprovado, puxa o back acionamento, chame pronto para o táxi. Forçará para o táxi 2192. Leve 312 para puxa acionar, portão 2. Portão 2, o senhor número 2 do setor, aguarde aproximadamente 5 minutos, leve 312. Salvador, bom dia, o SAM 3304, posição 06, centro da Índia, autorização Brasília, nível 360. Índia, confere, SAM 3304, prepare por gentileza, Arbor 1 após Elefa, e aguarde o minuto 4, SAM 3304. Arbor, Elefa, Arbor 1, Elefa, aguardando, 3304. Ponto de espera, pronto, bom dia, Torre. Eu 3179, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 110, 0 grau, 079. Autorizado decolagem, pista 10, 3179. Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Cruzulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor 1, Elefa, pista em uso 10, primeira curva à direita. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 5047, TAM 3304. Autorizado Brasília, nível 360, via Ambrosulo 17, decola da 10 com primeira curva direita no perfil da Arbor 1, transição Elefa. 208, controle Salvador, 5047 transponder, TAM 3304. Correto, cotejamento TAM 3304, portão 62, eu chamo pronto para pushback acionamento. Chamar. Tarde do 63, uma para o 366. O Oceano 6311 está passando 10.700 e descida para 4.000, voando ainda para o Sierra Vida 367. Galeão alternado, 120-0255 copiado. O azul 9149 tem taxa aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95-9149, tem um bom voo. 7295 no ponto de espera, com beletinho de azul, obrigado, bom dia, azul 9149. Bom dia, senhor. Hoje, 6312, em coordenação com a equipe de solo, após o embraer da Azul livrar a cauda em direção agora ao ponto de espera pista 0 via Índia, você tem livre posicionamento no portão 2, chame pronto para o táxi. Não. 208, grato, mandei um bom serviço, 3179. Igualmente. Bom dia, 3179, passando 1100 na sua escuta da EL. 2379 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, inicia a curva direita, voa Leda, módico. Então 3179. Após 2000, Leda sem restrições ao 3203179. Positivo, está em contato radar. 3179. Torre Salvador, bom dia, Azul 9149, ponto de espera da 1-0. Azul 9149, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, Azul 9149. Azul 9149, está autorizado, decolar pista no 0, vento 120 graus, 059. Alinhar e decola, Azul 9149. Oceano 6311, 25 milhas, sexta para 2.500, como solicitado. Está autorizado Sierra Vida 366 para aproximação a RINAC. O Oceano 3-1-2, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, QNH no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal de 5, Oceano 3-1-2, tem bobo. Obrigado, Oceano 3-1-2, 5, desça para 8.000, voe para o Sierra Vista 367 para aproximação, Renato. Controle Salvador, bom dia, Azul 9149 decolou, cruza 900 metros. Azul 9149 ao controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voar direto Elefa, contato radar. Sem restrições, Elefa, após 2000, Azul 9149. 3102 está pronto. Xenon 6302 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus 0.5. Aproximadamente 3 minutos para o boost, Xenon. Ok, não se escuta. Copiado, voo 2196, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95, voo 2196, tem um bom voo. Bom dia. 4299, em coordenação com esse solo, foi autorizado um Boeing 737 da Gol, passagem a cauda via táxi Índia até o ponto de espera da pista no 0. Assim que o mesmo livrar via Índia, o senhor tem livre posicionamento no Uno, chame pronto para o táxi do 4299. Isso, o Gol passagem ali exatamente 4299 para o táxi. Beatriz 12, decolado 05, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 08, Beatriz 12. Recife, 125, ano. 25, ano, graças a uma serviço, 3179. Torre. Controle, Oxana 6312, decolou na sua escuta. Xenon 6312, controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Ciente, cheque o trem, chame a torre 11895, oceano 6311. 6311, ajuste no 015, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o Boeing da Gol, alinhando para a decolagem na pista no 0. Assim a gente prossegue, aguarda a pista. Salvador, Santos 3604, do 06, feedback acionamento. Portão 612 livre, chame táxi, 3304. Autorizado, chamar para o táxi, 3304. O Gol 2171, 30 milhas, desça para 4 mil, está autorizado a aproximação à RINAG. Azul 9149, chame Recife 1260. Recife 1260, Azul 9149, bom dia. Bom dia. Puxa, Neme 311, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 0629. Acima de 6319. Autorizado, pouso. 12196. Decolada 08, chame controle Salvador, 120, décima 8. Muito obrigado. controle, é o gol 2196 cruzando 1500. Gol 2196 ao controle, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições, após 2000, curva à direita e voa direto Leda. Ok, Leda. Ribeirão Preto, 4. Ribeirão Preto, por gentileza, só para eu ver. 116. 116, copiado. Azul 4299, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da gestão 0. QNH 10, 15. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, 4299, tenha um bom voo. Posso esperar 395, obrigado, bom trabalho. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 0629. Ali decola no 04299. São 3304, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistão 0, QNH 1015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, então 3304, tem um bom voo. Ponto de espera 2095, obrigado. Então, 3304. Puxa na 6311, será passagem Orbus 321 da TAM, após ingresso Juliette, portão 02. Ano 6312, chame Recife 2685. 2685, grato, bom dia, 6312. Ciente. 1296, chame Recife 1251. 251, Salvador, bom dia, gol 1, 12, 4, 7, 7, 7, 8, 4, ciente, ajuste 1015 agora. Desça para 8000 e roi para o Sierra Vitor 368. 8000, 7368, gol 1014. Gol 2171, ajuste do altímetro 1015.9. Gente. Direto, gente, vou guardar no copo, é 3859. Só 1000 pés na Dael Leda. Azul 4299 ao controle, está em contato, radar, suba sem restrições. Após 2000, voa direto Leda, após Leda, Mótima. Após 2000, Leda, depois de Leda, Mótima, azul 4299, obrigado. Autorizado a colar, está 10, vento 130 graus, 079. Autorizado a alinhar, decolada 10, está 3604. Voo 2171 em aproximação, chega o trem, chame torre 11895. Câmbio. Obrigado, até bom. Torre Salvador, voo 2171, bom dia. Gol 2171, ajuste no 05, continua a aproximação, aguarde, está livre. Cliente. São 3896, controle Salvador. Ajuste agora 1095, desça para 9000 pés e voe para o Sierra Vitor 368. É, pronto, Sierra Vitor 368, destino até 9000 pés. Voo 2171, autorizado, pouso, pisto no zero, vento 130 graus, 059. Cliente, autorizado, pouso. Sam 3304, decolado aos 17, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, Sam 3304. 340, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto posição Nítigo. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5056, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, está 3859. 2000, curvar à direita e voar direto Elefa. 2000 Elefa, 360 sem restrições, está 3604. O 1184 passa Boipeba, desça para 4000. 0,8 e a saída é a Arbor 1, transição Elefa. Correto, corrigimento, 3859, portão 5, chame pronto para pushback, acionamento. Ok, chamaremos, obrigado, 3859. Agora, ajuste. 1015.9. 2359 para Pushback, por favor. Portão 5 aprovado, chame táxi 3859. Ok, aprovado no 5, obrigado. Solo 21, Solo 19, direita, Solo Salvador, 121, decimal 9. 219, 217. Autorizado Alfa, chama ingresso para o Sr. Juliette. Alfa, repórter, ingresso para o Sr. Juliette. Azul 4299, chame Recife 125. Recife 1251, Azul 4299, obrigado, bom dia. Boa. O 1184 está autorizado a aproximação. Autorizado para procedimento, bom, 1184. TAN 3896 passou o morro de São Paulo, desça para 5 mil. Certo, 2171. 2171, observe o Airbus da TAN efetuando pushback no portão 5. Às 5h30 ingressar totalmente no parte 3, o senhor tem livre ingresso na Juliette, portão 10. Está autorizado em terra, posição 10, 2171. Lembro, muito bom dia para Irecê. Confirme, por gentileza, o nível solicitado. 5 na 3, 5, correto. Aguarde, por gentileza, um minuto. Cópia, confirme, transporte enfermo. Gente, só um minuto. O 2171 na inferno acabou de mudar seu portão para o portão 11. Portão 11, senhor. Então, 1-1-2-1-7. Tan 3896, desça para 4000. Está autorizada a aproximação R-Nave como número 2. Câmbio. Autorizado 4000, câmbio. Autorizado procedimento R-Nave. Câmbio. Tan 3896. Tango Echo November, autorizado para Sierra November, India Charlie, nível de voo 105 direto, decolada pista 35, comprou a da rotatória, após a rotatória restrito a 3.000 pés, até a liberação do controle em 120.8, transponder 5037, Papa Tango Echo, Zulu November. Equipe 1260-3604. E 35 a bordo, com reporte que sua decolagem da pista 35 estará sujeita ao tráfego quando autorizado, senhor. Para pushback e acionamento, chame torre 1895, por gentileza confirme. 5 a bordo, 4 tem autonomia. Alô, gol 2171, não há balizador. Acionamento a critério, reporte pronto para ataque. Do November, reporta na papá. Da 3859, 178, 4 horas e 15, alterna Guarulhos. 178, 4 e 30, Guarulhos, é isso? 4 horas e 15. 415, copiado. 3859, táxi aprovado, pátio principal Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que negou no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3859, tem um bom voo. Informativo, dia pátio Índia, ponto de espera na 10, chama torre, ponto de espera, 3859, bom trabalho. Oito mil. Aqui, 2368, oceano 62. Iniciou o gol 1184. Gente, gol 1184, aguarde transferência de comunicações. Aguarda. Situação. Obrigado. Autorizado, decolar pista 35, vento 110 graus, 0629. Decolagem. Torre Salvador, gol 1184. Gol 1184, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarde autorização de pouso, gol 1184. Eco Zulu 1-9M, quero informação após a decolagem, mantenha a proa até a rotatória. Após, segue direto ao alto. Primativo, proa rotatória, após DCD, 9M. Torre Salvador, da 3859, ponto de espera na 0. Tan 3859, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3859. Beleza, confirma o local de sobrevoo. Copiado Serra, Golf Oscar, aguarde um minuto para o seu quarto. A linha decola separada? Afirmo, 3859. 3859, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 079. Linha decola no 0, 3859. Eco Zulu 9M, decolado aos 28, mantém a proa até a posição rotatória após controle 120, décima 8. 08, proa da rotatória 9M. Zulu Novembro é o controle, meu cordial. Suba sem restrições para o nível 105. E ao passar 3.500 pés, voa direto destino. Afirmativo, FNB para 105. Após 3.500 pés, direto destino, é para o Zulu Novembro. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, pronto para cópia? Formei o Serra Golf Oscar, autorizado voo local, 1.000 pés direto, decola da pista 17, primeira curva à esquerda no corredor forte até 20 milhas. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 0130, Papa Romeu Serra Golf Oscar. 66, reduz a check trem, chame a torre, 11895. 395 da 3 da 10. 1184, autorizado, pouso, pistro 0, vento 090 graus, 079. Vira, pouso, 1184. 359, decolado 30, firme controle, Salvador, 120, 18. 208-3859. Acionamento táxi, decolagem, chame torre 1895, confirme somente o pátio onde se encontra. Como vou? Desça para 4.000. 4.000, senhor. 6.250. Salvador, está 3.859. Direto, estimado para pouso. Salvador, está 3.859. Então, 3.859 é o controle, está em contato radar. Após 2.000, curva à direita, ou melhor, já passou 2.000, inicia a curva à direita. E vou em alerta. É, confirma a posição, por gentileza? Elefa, capitão. Ok, direto Elefa, está 3859. Positivo, está em contato radar. Sim, obrigado. É que o Zulu Novembro? É, escuta, senhor. Está autorizado, voo direto, estimado para pouso. Estimativo, voo direto, está estimando o 5 na próxima, é com o Zulu Novembro. Ok, anotei.